A promessa de grande parte dos brasileiros quando o verão se aproxima é perder peso. Braços bem torneados, bumbum durinho e barriga no lugar. Nenhuma gordurinha à mostra. Esse é o sonho de muita gente. Mas se você é do time que só de ouvir a palavra academia já se sente desestimulado, nem tudo está perdido. É possível driblar a falta de tempo ou a falta de dinheiro e malhar em casa. É sobre isso que vamos conversar agora com o personal Raislan Francisco Dutra. Bom, para começar, uma curiosidade. As atividades que as pessoas desenvolvem em casa, como lavar a roupa, subir as escadas, passar pano no chão, podem ser consideradas exercícios físicos? Todo esforço físico você está tendo gasto calórico, né? E para perder peso é o gasto calórico que você tem que estar buscando, né? Conforme a sua frequência sobe, subindo escada, descendo, esfregando um chão, lavando a calçada, né? Tudo que você conseguir se esforçar em mais em casa, vai estar aumentando a frequência e gastando mais calorias. Você poderia dar algumas dicas para os nossos ouvintes de exercícios simples que podem ser praticados em casa? Em casa, o pessoal vai acostumar a usar o peso corporal, que seria o treinamento funcional. O treinamento funcional acaba executando exercícios e movimentos com o seu próprio corpo, como equilíbrio, salto, o sentar e levantar, como numa cadeira, correr, pular, arremesso de bola. E qual que é a diferença entre o treinamento funcional e a musculação? A musculação, dizemos que é mais os pesos que tem na academia, os aparelhos, né, as barras, as anilhas, os halteres, né, Deus? A orientação do profissional é a principal perda daqueles que optam por praticar exercícios sem fazer academia, né? Isso, porque na academia nós estamos prescrevendo os exercícios, alguém ou outro tem algum movimento que não possa fazer, porque tem dor na lombar, joelho, né? Em casa, por exemplo, a gente tem que tomar um cuidado com as posturas, para não ficar e não causar nenhuma lesão. Mas nada impede de em casa estar fazendo algum exercício físico no dia a dia. E também saindo para as caminhadas na rua, tranquilo. Na sua opinião, o valor das mensalidades das academias em Maringá, elas são para qualquer bolso? Hoje em dia tem academia para todo tipo de pessoa, né? Tem as academias no centro, tem as academias nos bairros, todas têm um valor, uma mensalidade diversificada. Tem academias que oferecem lutas, squash, as aulas de fitness, a musculação, né? E aparelhagem, né? A mão de obra, os profissionais, tudo varia de acordo com o que a academia está fornecendo. Mas em Maringá tem todos os tipos de valores de academia. Acabamos de conversar com o personal Raislan Francisco Dutra. Ariadne Rinaldi, para o Maringá em Dinheiro.